fica sem você, o meu coração não aguenta. Não quero ouvir o seu adeus, pra nunca mais me machucar. Porque vai ser ruim pra mim a nossa história se acabar. Você sabe o tanto que eu te amei, e isso nunca vai mudar. Perdoa, amor, volta pra mim, que eu juro nunca te deixar. Do jeito que eu gosto, é mais. Sabe aquela menina sentada ali, com um olhar desconfiado, tão inocente? Eu já fui doente naquela mulher. Sei que agora ela deve tá me olhando de lado, tão sem graça, vendo o presente e o passado. Conversando de um assunto, ela já sabe qual é. Esse é o único aviso. Se ela quis ficar contigo, faça ela feliz. Faça ela feliz. Cuida bem dela, cê não vai conhecer alguém melhor que ela. Promete pra mim, o que você jurar pra ela, você vai cumprir. Cuida bem dela, ela gosta que repare no cabelo dela. Foi puro triz, mas não fui capaz de ser o que ela sempre quis. Faça ela feliz. DJ Marcelo, DJ Marcelo. Você vai ficar em casa, vai lutar, vai resistir. Mesmo que uma linda fada te convide pra sair. Você tá arrumando um jeito pra que ela sem querer pode isso não. Vá deitar com outro homem mesmo pensando suas melhores. Depois que ela foi embora, você, Maria, você tá correndo atrás dessas emoções ciganas, do prazer dos animais. Tô falando com um amigo, foi você que errou, rapaz. Pegue o telefone e liga, que ela te ama demais. Corre, diz pra ela que a casa tá vazia, que as flores que ela via desconhecem as tuas mãos. Que o cão está no abandono, que não te aceita como dono e te estranha no portão. Que a sua vida se resume em sentir o seu perfume entranhado nos lençóis e no colchão. Vai, amigo, corre, com certeza haverá delicadeza. Espero o tempo que for, vivendo longe de alguém. Sou beija-flor sem a flor. Quem parte leva a certeza, mas deixa a saudade coberta de dor. Quem fica dorme sozinho, chorando os espinhos, morrendo de amor. Um dia vai, outro vem. Espero o tempo que for, vivendo longe de alguém. Sou beija-flor sem a flor. Coração de menino esperando na janela. Lá vem ela, lá vem ela, toda bela. Coração de menino é uma porta sem janela. Lá vem ela, lá vem ela, toda bela. Um dia vai, outro vem. Espero o tempo que for, vivendo longe de alguém. Sou beija-flor sem a flor.

Esse é o Boteco Top Show. Só os melhores. Você curtir e recordar, hein? Debaixo do meu cobertor. E eu? Eu faria tudo pra não te perder. Assim. Mas o dia vem e deixo você ir. Não sei o que é que eu faço sem o seu amor. Meu bem, estou sozinho, preciso de você. Muito a sua falta, muito a sua falta. Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar. Luzia Maria, alguém pediu, então bora sim. Só as melhores de marcante pra curtir aqui, aquele acochadinho. Assim, ó. Meu bem, estou sozinho, preciso de você. Que passando? Boteco Show, Luzia Maria. Meu Deus, como eu te quero. Eu sinto muito a sua falta, muito a sua falta. Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar como você pode me dar o seu amor. Ciúmes que me fez, eu não posso mais lembrar. Meu coração tá em pedaços. Oh, David. Está em pedaços. Você. Silencia o mundo, mas grita no meu quarto. Faz parar o tempo na parede. Sai da roupa, vira a gente não me vê. Se esquece o chocolate e volta na TV. Me esquece o chocolate e volta na TV. São dois pássaros noturnos, navegados pelo tempo, muito além de um grande muro, onde renasce o fogo das cinzas da saudade. Ao mundo, mas grita no meu quarto. Faz parar o tempo na parede. Sai da roupa, vira a gente não me vê. Se esquece o chocolate. Tava bom demais pra ser verdade, como diz o ditado. Tudo que é bom dura pouco. Quando é esmola demais, o santo desconfia. E logo vem o sufoco. Vem pro boteco Top Show. Tava bom demais pra ser verdade, como diz o ditado. DJ Marcelo. Da esmola demais, o santo desconfia. E logo vem o sufoco. Mas você ficou com minha amiga. Se eu te der uma chance, vai fazer de novo. Vá pros braços da cadela. Que eu tô procurando um namorado novo. Mas você ficou com minha ex-amiga. Se eu te der uma chance, vai fazer de novo.

me, I'm still not certain that you love DJ me. DJ Marcelo. Every time saudade, you hold me, I'm saudade. Still not certain that you care. Oh, you keep on saying you really, really, really love me. Do you speak the same words to someone else when I'm not there? Suspicion torments my heart. Suspicion keeps us apart. Suspicion, why torture me? Every time you call me and tell me we should meet tomorrow, I can't help but think that you're meeting someone else tonight. Why should our romance just keep on causing me such sorrow? Why am I so doubtful whenever you are out of sight? Suspicion torments my heart. Suspicion keeps us apart. Suspicion, why torture me? Darling, if you love me, I beg you, wait a little longer. Wait until I drive all these foolish fears out of my mind. How I hope and pray that our love will keep on growing stronger. Maybe I'm suspicious, cause por alguém que me escute, que fale comigo e me dê atenção. Alguém que me ensine o caminho, quando estou errado, qual a direção. Preciso alguém que me abrace quando faz frio e me dê calor. Alguém que me diga baixinho, com carinho, palavras de amor. Amor, amor, amor, amor, eu ando tão perdida. O que será de mim, amor, amor? Never-ending love is what we found. And you complete the heart of saudade, saudade. Marcelo, fazendo o show acontecer. O destino que vai com Cristo é escutado de vão.